Olha, falta algo para seguir em condições de usuário, tem frequência ali. Motor de Salvador, extreme mal, meu. Solo Salvador 35241, com 36 a bordo. Autonomia de 4 horas e 30, alternativa pontos claros. Pronto pro táxi. Confia pessoas a bordo. 36, senhor, 36. 236 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18095, com voo. Índia Alfa, ponto espera 18095, com a torre, grato, boas festas a todos. Torre 18095. Zenar, poderia confirmar, pro 4462? 18095, torre. 2895, obrigado, bom dia. Bom dia. Senamia 3-4, desça para 2.000 pés após etapa, QNH-10-1-2, está livre ali, X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2.000 após etapa, reportará estabilizado, QNH-10-1-2. Autorizado, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-4-2. Um helicóptero decolando da pista auxiliar em direção ao litoral, não vai interferir com a sua aproximação. Positivo, está ciente do tráfego, só confirmado o vento, por favor, 1-4-0. 1-2-0 graus, 1-4-9. Gente, muito obrigado, ele veio pôs 1-0 do 4-4-6-2. Isso. 0-0-6-0, que ele morreu. O meu acho que o uniforme Delta prossegue em condições visuais, tem frequência livre. Quilo Quebec Serra, voe para rotatória, reporte rotatória. Afirma Lima Quilo X-Ray, vou contactar em ferro agora. Torre Salvador 35241, no ponto de espera da 10, pronto. Rotary Trip, visual com tráfego na final. Firmo, visual, tráfego na aproximação. Embraer azul após o mesmo alinhamento tempo, 5-0. Após o azul, alinhar e manter, 5-2 para drone. November azul, canto Romeu, tá fora do solo. Vovô Hércules, um abraço, chama o controle. Trabalhar, November azul, canto Romeu. Obrigado. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, azul 4065, boa tarde. Boa. Torre Salvador, papapapá, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, no meu país, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará, November Oscar Romeu. Romeu, quando possível, estimado para pouso. O Romeu copiou o controle? Afirmativo. Ah, entendeu? Vai embora, senhor Romeu, quando possível, estimado para pouso. Ah, afirmativo, controle. Só um minutinho que a gente deu, só falando. Gente. Papatango Juliette, Charles Zulu, tá visual com o tráfego que o precede agora, está na posição de 1 hora, 3 milhas e meia. É um tráfego de pequeno porte, mantendo no 1.500 pés. Afirmativo, aquilo que ele está, tá visual. A estimada 1.750 para o November, Oscar Romeo. Sim, siga. Tomando boa tarde, contêiner 2289. Oceania 2281, oceano identificação. Oceania 2281, contato radar, está agora 5.6 milhas do oeste do VR de Salvador. Voe para Mari, para posição Mari, para chegada Mari, correção. Chame quando pronto para descida, o QNH em Salvador 10 no 2. 2281, vindo de Porto Seguro para Recife. Manela 90. Ciente, vou então direto para a posição Conde, o Força Aérea 2281. Direto Conde, 2281. Kilo Quebec Serra, Torre na Noite 95. Charlie Oscar Romeo, reporte ingressão do corredor Interlagos e desça para 1.000 pés, QNH 1.0.2. Matheus, já descendo para 1.000 pés, mais 1 minuto para ingressar no Interlagos. Ciente. TAM 3154, desça para 2.000 pés, QNH 1.0.2, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1.0.2, reportado estabilizado, TAM 3154. X-Ray Lima Romeu, desça para 3.000 pés, QNH 1.0.2. Para 3.000, com 1.012, X-Ray Lima Romeu. Ecozulu November, mantém o nível 085, chame o Centro Recife, 12545, 12085. De 30, alterna Salvador. Via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, acima 9-5, bom voo. Sente ajuste no 0-1-2, ele está com Via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1-8, 9-5, Xané 6-3-2-7. Boa tarde. Azul 4462, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, táxi 4-6-2. Saber de tua, 6-3-1-4. 6-3-1-4, completa aproximação, Torre 1-8, 9-5. 1895. Firmo. Para evitar pouso simultâneo com tráfego nacional do 1-0. Zero 07, vetoração para sequenciamento, curva direita na Pro 230, o limite é a radial 270 de Salvador. Perita, já reduzimos bem aqui, se for preciso aí para não vetorar. Confirme. Reduzimos bem aqui a velocidade, 150. Ciente, gol no 807. Mantenha então a velocidade reduzida e se for necessário prosseguir na vetoração, será vetorado. Por enquanto então, mantenha a chegada. Afirmativo, vai continuar voando reduzido para adipelo, gol no 807. Ciente. Olha, já te analisou. Juliette Charles Zulu, chame a torre no 895. X-Ray Lima Romeu, pede a próxima, 23.69. Charlie Oscar Romeu, da presente, faça 360 pela direita. Afirmativo, 360 pela direita. Controle Salvador, o TRIP 5241. TRIP 5241, contato radar, suba para o nível 200, saída árvore. Saída árvore, 200, 5241. Papa Romeu, Charlie Oscar Romeu, chame a Torre Salvador, 11895. 11895, saudação, meu. November Oscar Romeu, prossiga em condições visuais, tem frequência livre. Metro Lima Romeu, pode apurar o serviço 369? November Oscar Romeu, copiou o controle? E Lima Romeu, autorizado o procedimento RNAV da pista 10, voe para o Serravita 366 e desça para 2.500 pés. Reporte passando o Serravita 366. Para o 366 e descendo para 1.500, é isso? 2.500 pés, QNH 1.0.2. Para 2.500 pés, aprovando o Serravita 366, isso aí, Lima Romeu. Na 6327, após o Airbus da Companhia Nacional, Lima tem pista 1-0. Após o Airbus da Companhia, Lima tem 6327. Afirmativa, apelo, mantenha a proa, limite radial 270, já em Salvador, 1807. Pessoa 360, o direto realizador. Eu faço um novo 360 curto, a 4 milhas da 1-7, após reporte novamente, interceptando a sinal. Tem que começar a prosseguir, tá? Visual com o caracterado. Ok, porém tem uma Airbus da TAN na sinal da 1-0, então para evitar pouso simultâneo será necessário que o senhor faça um 360 curto, pouco mais próximo, a 4 milhas de preferência. M3 no 4, solo os 28, libera a direita, chama no 21 da Cidão Norte. Libera, chama no 21 da Cidão Norte. 321 para Brasília, solicita autorização de tráfego. Autorizado Brasília, nível 320, via Perzulu 17, saída Rabor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5445, proteja. Autorizado para Brasília, nível 320, saída Rabor, transição Elefa, via Perzulu 17, decola da 10, com curva direita. Controle 120, decimal 28, transfone 5445, metro 321. Confirmando saída Rabor, transição Elefa. Arbor, transição Elefa, crasso. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Ciente, 6321. Solo, chanel 6314, livrou na escuta. Chanel 6314, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Cagasco Romeu, na cena da 10, no foco médio. Gente, 360 curto pela direita, de Cagasco Romeu. Reporte novamente, perna do vento. Chamativo. Sim, que é o Excesso, solo posse 3-0, frequência livre, está sendo a boa. Tá 3154, pista 1-0, livre, todo autorizado. Livre o ponto, capitão 1-0, tá 3154. Confirme transponder acionado. E aí? Para interceptar o localizador. Correção, reassuma a navegação, voe para a Duna, desça para 2000, QNH 1092, está livre LS, reporte estabilizado. Esquerda, Duna 1012, XZ, reportagem estabilizado, 807, descendo para 2000. Uno, 113, alternado Salvador, 2 horas e 10. M327, ficou 31, 120, décimo 8, controle. 1208, Xané 6327, boa tarde. E a Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1198, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, boa tarde, 295, bom dia. Xané 6327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, voo em Leda após Leda Ilhéus. Leda após Leda Ilhéus, 6327. 100 graus, 139. É que foi de bom, é aguardar. Cagasco Romeu, no fim do 360. Passo novo 360, curto pela direita, Cagasco Romeu. Reporte novamente, perna do vento. Relativo. Da 3154, solo aos 32, libera a direita, chama 121 a decimal 9, solo. Direito 219, está 3154. Direto, Cagasco Romeu, pouso autorizado, que está 17. Pulou. 219.0.7 Trip 5241. Solos 33, confirme o pátio. Quer estacionar a frequência livre, boa tarde. Agora também, direção. Mozarbo, possibilidade de manter a proa, já que é a mesma do destino, senhor? Autorizado. Obrigado. Devido ao tráfego para pouso na pista principal, será possível autorizar seu pouso na pista auxiliar. Então eu faço um 360 curto pela direita novamente, acabou as instruções. Tá bem, mais um 360. Seu Lima Romeu, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 1 ou 2 nós, um tráfego na perna do vento que vai entrar e interferir com seu pouso. É que seu Lima Romeu. Quatro nove, chama o controle, né? Sim, decolou 3-4, bom voo. Até mais, bom dia. 9 da El, bom dia. Zona 649, contato radar, suba para o nível 240, saída da El. Da El, 240, 649. Sena 6327, apenas para informação, tráfego na sua posição agora de 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, é um Eco 1-1-0. Da Força Aérea Brasileira, passando nível mantendo o nível 090, o Xené 6327. Sim, sempre esquece, né, 327. Saíra 2281, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 8 milhas, rumo sul, é um Fokker 100, da Companhia Avianca, passando nível 090 em subida 180. Salvador, mais um 360, no Charles Oscar Romeo. 0 curto, Charles Oscar Romeo. Tá visual com o Boeing na final do ano zero? Afirmativo. Já todo mês será autorizado, seu pouso. Vou fazer pela esquerda para não interferir. Mantendo o nível 090. Esquerda, é o 080, 649. Por série 2281, no tráfego nessa posição de 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, é um Boeing 737 da companhia Gol, subindo para o 080. Gente, não visão. Tarde, Mike, com Delta, cópia Manatee. X-ray Lima Romeu, informa o pátio. Gente, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Mike Eco Delta, autorizado Manatee, no U-Pass, corredor Axé. Decola da 1-7, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 0125, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Gente, 2 a bordo, altímetro no 0 no 2, fracionamento táxi, torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Informa o vento, forçada no momento. 1 centena, 1 no 2 no, pouso autorizado, pistão 7, Charlie Oscar Romeu. Não, ativo, Charlie Oscar Romeu. Maquiaco Delta, acione para o táxi. Lima Romeu, táxi via Juliette, pátio, Lima Mike Quebec. Na Quebec, chama a torre 1-8-95 para o cruzamento. Negativo, Tchalha Fotego. Gol 807, Solos 37, chame 121 na decimal 9. 219, boa tarde, ó. Olha, Fatango, não entendi. Passou através do parque de Santos, já está com o curador floral de Itapuã, solicita ingresso da Regresso e Pouso na pista 107. O hangar é hangar da Bata. Olha, Fatango, não, a tráfego é informada, é presente autorizado o sinal para Bata. Reporte para o pouso. Está presente autorizado, ingresso e pouso no hangar da Bata. Botará Ali Oscar Romeu, seu solo falso 38, confirma o bate. Saquei a sua direita, está na frequência livre, boa tarde. Centro Recife, no 251, no 3325. Centro Recife, 1251, alternando 1-3325, metro 25. Boa tarde. Boa. Quarenta fora, trip 5241. Trip 5241, centro Recife, 1260, no 288. 1260, 288. Boa sorte, senhorita, obrigado. Igualmente. Operando o pátio 4, acionado, Mike Echo Delta. Gente do Mike Echo Delta, acabou. É 6321, solicita pushback, posição 6. Autoridade, chama para o táxi. Chama táxi. Voo no 649, centro Recife, no 251, no 3325. 51 no 3325, obrigado. João 9280, autorizado chegada bom, fileta para 4 mil pés, QNH 1902. 4 mil 2. 3172, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, QNH 1902. 050 02. Cruzamento de 17, é que você vai estacionar, para você ligar, boa tarde. Boa tarde, é o 5446, está aqui, né? Ó, tanque, seu solo fosse 42, boa, meu mano, abraço. Trip 5446, desça para o nível 060, QNH 1902, autorizado chegada à mão. 060, chegada à mão. Táxi, ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Cuidado, autorizado táxi e ingresso, cabeceira 17, reporte pronto. Né, 6321 92, nós temos 4 horas e 40, alterna Goiânia, obrigado. Goiânia? Sim, senhor. 192 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. 1895 no ponto de espera, livre táxi 6321, obrigado. Salvador, 396, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070, QNH 1902. Autorizado decolar, vento 100 graus, 139. Rotango, Juliette Angelou, essa notificação autorizada a chegada a mar, desça para o nível 080. 080, chegada a mar, Juliette Angelou. Autorizado táxi, quilo Papa Vitor. Chame para ingresso. Tá contato para o sol. Pegou as 4:30 maquiaco dela, chame o controle, meu voo. Claro. Tanto legal. Autorizado táxi, alinhamento e decolagem, quilo Papa Vitor. Vento 100 graus, 1-3 nós. Boa tarde, suba e mantenha no meu país, corredor axé. Autoriza direto Manati, fala o Delta. Autorizado, Maquiaco Delta. Delta, grava. Estão no 0, vento 100 graus, 139. Decolagem, alimento quase livre, estão no 0, vento 321. Guardião 04, boa tarde para você. Ok, Guardião 04, autorizado táxi. Chame alinhado e pronto, cabeceira 17. Então, decola, dá no 7, curva à esquerda e segue com o patrulhamento. Paciente, Guardião 04, porte pronto. Meu pai, esquina da 1-0, na 2. Com 9280, desça para 2000 pés. Está livre das restrições na posição P1. 2000 pés, cancelada as restrições. Autoriza para presente voar Duna. Afirmativo. Desça então para 3000 pés. E autorizado 3000 pés, voe Duna aguardando para prosseguir na descida. 3000 pés, Duna, Gol 9280 aguardando. 35446, desça para 4000 pés, QNH 1-0-2. 4446. Gol na 396, desça para o nível 050. Salvador, boa tarde. Aquele papamento decolou, se autorizar, voa direto para Ipeba, magnética 242. Autorizado. Quilo Papa Vitor. Ativo direto, 132.500, direto Boipeba, magnética 242. 242 na a presente, a pro ideal para o senhor, né? Afirmativo, para 2.500 pés. Ciente, afirmativo, 2.500 pés, direto Boipeba. Direto Boipeba, muito obrigado. Reduza para 2209. Reduzindo 2209, com 3 alunos. Zuno, decolou 49, chame no 20.8, boa. 208, boa, certo, obrigado. 9280, atingindo 3 mil pés com referências visuais. Ciente, mantendo, desse mantendo a 3 mil devido a uma área proibida próximo, agora o senhor está sobre a área proibida e a restrição é 2 mil pés, aguarda a espera para seguir a descida. Perfeitamente, mantém 3 mil com 9280. Autorizado, descida para 2 mil pés, QNH 1012 e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista 10. 2 mil pés, 1012, reportará estabilizado na LS X-Ray, gol 9220. Salvador, Xenia 6321. Xenia 6321, no contato radar, suba para o nível 320, saída Arbor. 6321. Romeu Oscar, pronto, cópia, Morro de São Paulo. Autorizado para Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1-2-0-8, torre em 1-1-8-9-5 e aciona o padrão 0153. O transponder 0153, confirmando o POB, o quilo Romeu Oscar. 1-0, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere o ajuste 1012, um bom voo. Entra, curva esquerda para 0-5, limite a radial 270 de Salvador. Esquerda 0-5, radial 270 de Salvador. Oscar, autorizado acionamento, chame para o táxi. Gente, transfere agora mesmo para acionamento táxi decolagem, ajuste 1012, um bom voo. Salvador, boa tarde, é 2418, gente da Romeu, 340, consciente. Azul 4118, informação Romeu, confere, com fins autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Lu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0-8 e aciona 5503 no transponder. Autorizado 340 com fins, decolando da 1-0 com primeira curva direita da El, Leda Bridge. Após conforme rota 208 ao controle, 5503 ao transponder. Azul 4118, correto, portão 3, chama pronto para o espectacionamento. Chama lá. Para interceptar o localizador, curva à direita para 130. Ativo, 3-0 aqui. Para manter a presente para interceptar o lote 5-4-6. Tom Torre em Salvador, Gol 9280, boa tarde, Índia Serra, trem checado. Boa tarde, Gol 9280, disposto autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 13 mais. A perna contra o vento, pista no zero à direita da pista, não irá interferir com o seu pouso. Gol 9280, livre pouso, 90. Autorizado, táxi, quilômetro, sem para ingresso. Trip 5446, desça para 2000 pés, QNH 1902, reporta estabilizado no LS XR da pista no zero. 2000 pés, reporta estabilizado 5446. O controle Salvador, Chanel 6321, é possível a gente voar para o 250 até a lateral ali de Morro de São Paulo? Me para o 250? Positivo. Autorizado. Obrigado. 50. Mike Echo Delta, para seguir condições visuais, tem frequência livre. Certo. Juliette Tango Zulu, desça para nível 050 e QNH 1902. 0902, 5010, Juliette Tango Zulu. Para interceptar o localizador, curva direita para 050. Reporta estabilizado e desça para 3000 pés. Direita na proa 050, desce para 3000, reporta estabilizado no 3000. 3172, completa aproximação, torre no 895. 895, 5446. Trip 5446, completa a aproximação, torre no 895. 895, obrigado, 5446. Para o que estamos aqui. E aí, rapaz, está na passada para nós. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5446, final ILS. Boa tarde, Trip 5446, número 2 para pouso, após passando externo. Reportará no externo 5446. Quilômetros, mantém a posição, um tráfego na final da Nogera. Gol 9280, solo 56, chame 121, deixa eu mandar liberar. 121, olha, até já. Tá, 3172, passou, externo, base travada. 172, vento uma centena, 139, pouso autorizado, aqui está Nogera. Pouso autorizado, sim. Salvador, 19280, boa tarde, pista livre, taxiway Foxtrot. 19280, boa tarde, taxiway Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Gol 9280. Uno 396, desça para 2000 pés, QNH 1902. Reporta estabilizado. 2012, reportaria estabilizado. 3 a 1. Juliette Tango Zulu, voa Iduna, da presente. Iduna da presente, Juliette Tango Zulu. Oi, voltando? Caraca. Tem um tráfego que vai decolar agora da pista no 7, então evite aproximar-se, por gentileza. Gente, vai só passar o avião da rua. Tá, 3217, boa tarde, autorizado chegada bom, fidência para 4000 pés, QNH 1902. 1902, 4000. Hoje é Lagoinha, senhora, nós tentamos manter a proteção do mundo, acomodando a nossa direita. Gente, livre desvio. Romeo Oscar, vento 100 graus, 139, autorizado a decolar, pistão no 7. Passou o externo, baixou e travou 5446. Inclusive 5446, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Há um tráfego decolando da pista auxiliar em direção ao litoral, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, 5446. Externa, Recife. Ele vai agilizar, está autorizado. Acelera. Índia e Alfa, tal ponto espera 1-0, ponto espera torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, um bom voo. Grato, já Alfa, um voo. Firme 1-2-1. 9-0. 2-1-9. P-3-2-1 no controle. P-3-2-1, pronto, resto bonito na navegação, controle. Tal firme. Recebimos a navegação, então, na proa da aerolínea, na prosa. Voe o Fito da presente, chame o centro Recife no 251. 251 com o Fito, atenção, agradecemos muito. Boa, perfeito. Vai, sai. Controle de Salvador, Mike Juliette, Mike, informação também. Mike Juliette, Mike, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH no 092. Mari no 092, Mike Juliette, Mike. Gona 396, torre no 895. 295. 281, no serviço radar terminado, está 68 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 090 e chame Aracaju no 20 decimal 3. Confirme para o controle. Papacano, Romeu Oscar. Prossiga. Decolou da 17, solicitando atender para 2.500 por hora de voo direto. O Romeu Oscar autorizado, 2.500 pés, direto Morro de São Paulo. Grato. Boa tarde, 35.627, pode esperar pronto. Boa tarde, 5.627, decola de imediato, assim que autorizado. Primeiro motivo. Maravilha, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém. Cinco, quatro, quatro, meia, libera a direita. Se o solto for 01, nós chamamos no 21, pistão 9. A direita no 219, agora o 5446. Externo, baixar, travado. Voo 3-1. 396, continue a aproximação e aguarde pista livre, vento 100 graus, 139. E 270? Acima. Disparizado. Juliette, mais. 5627, autorizado a decolar, vento 120 graus, 139. E aí, Cristian? Juiz Quebec Serra decolou 02, 120, decimal 8, controle, por favor. 08, obrigado. Atento ao sinalizador. Alfa Juliette, no pátio 03, vai ficar atento ao 5446. Estou estimado de pouso em Morro, São Paulo. Autorizaria 2500 direto. O nome inicialmente, o Kilo, Quebec Serra, aguardando o estimado de pouso. 1827, copiado. Quilo Quebec Vitor, desça com referências visuais. O Quilo Quebec Vitor apenas tem um tráfego que irá ultrapassá-lo pela esquerda, é o Mike Eco Delta. Frequência livre para a coordenação com o tráfego, Quilo Papa Vitor com pouso. Chico 627, Biculo 03, chame o controle com o voo. Boa, 208. Sim. Boa. Controle, boa tarde. Boa tarde, é o Trip. Trip 5627. Trip 5627, boa tarde. Contato radar 190, saída Puca. Puca! Possibilidade de voar a Puca da presente? Autorizado. Grato. Gente, ficou autorizado até 2.500. Quilo Romeu Oscar, direto Morro de São Paulo. Solo 219, 1396. Gente, a mensagem do controle foi do Quilo Romeu Oscar. Gente, está autorizado direto morro para o Quilo Romeu Oscar. Confirma o estimado de pouso. 1825. Quilo Quebec Serra, autorizado até 1.500 pés. Três e 30, alternando Campinas. Só me confirma o teu AB? 94, teu AB. 94, copiado, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1198.95, ajuste 1012, um bom voo. 1012 o ajuste, vai táxi até o ponto de espera, vai chamar de 95, uma boa, boa espera. Mantenha 4.000 tá 3.217, redução para 2.009. Redução, tá 3.217.200, quanto é? 200 nós, mantendo 4.000, então 3.217. Reduzindo 4.000, 200 nós, tá 3.217. Juliette, portão 08. Juliette 8, no 390. 220, Juliette mais. Rodar, controle 1075, informação Quebec. Livrando 1.0.1.0. 1.0.1.0.75, identifica a chegada a Mari, desce até o 0.6.2.0. Mari, 0.6.2.0. TAM 3.2.1.7, autorizado a descer para 3.000 pés, ajuste 1.0.1.2, redução para 1.8.0.9, vai seguir como número 2, aeronave do pré-sede, 8 milhas, reduzindo. Gente, vamos prosseguir na redução, a descida até 3.000 pés, TAM 3.2.1.7. Tá estabilizado, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, completa final com a torre, 118.95, com pouso. 118.95, Tango Zulu. Sem parada, piste no zero, vento 100 graus, com 5 nós. Livre de colagem, azul 4, 1 na noite. Uma chamada no solo, foi o TAM 3155, intensidade muito baixa. TAM 3155, formação Romeu, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta Pesu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-4-5-2 no transponder. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 1-0 com a primeira curva direita, da El, entra da Eudes. 44. 1201 é o controle, 5452 é o transponder. São 3155, correto, portão 5, chama pronto para o pushback acionamento. Chama neto pronto para pushback acionamento ao trânsito. Azul 69118, identifica a chegada à margem, desce até o 06200. Azul, ou 1075, desce até o 050. Mike, Juliette Mike, 3000, ajuste a 0012. 3000, 0012, Juliette Mike. Azul 4118, decolado de Salvador 09, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom, boa tarde. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, cono 3 nós. Zulu. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba para o 340, segue da El. 340 da El, azul 4118. Torre 2197 estabilizou? Agora, senhora. Torre 7295. 18. 9595. 95, obrigado. Mike, Juliette, Mike, 2000, ajuste no 012, está livre LS, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, Juliette, Mike. E o Romeu Oscar, reporta visual para pouso. Seu número 1500 pés até o destino? Tem frequência livre, quilo Quebec Serra, apenas para informação. Tem um aeronave agora 2 milhas e meia à frente do senhor, é o quilo Romeu Oscar, mantendo 2500 pés. Destino Morro de São Paulo. Salvador Torre, boa noite, boa tarde. 3217, tá? 3217 modulando pela torre? Afirmativo, tá 3217. Altímetro 1012, escuta a aproximação, aguardando pista livre, já baixado travada? Baixado e travado, na sua escuta, 3217. Julia Tango Zulu, solo 11, direita, chama o solo 121, 19. Tá 3217, informa o tráfego, altitude aproximadamente de 500 pés. Sobre o mar, helicóptero da Polícia Militar realizando resgate não interfere no seu pouso. Sua direita, o tráfego se encontra. Tráfego avistado, vento 100 graus com 15 nós, autorizado pouso, pistão 0, o TAN 3217. Frente do tráfego à direita, 3217, porém não avista. Prossegue o táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Controle trip 5627. Prossiga. Coordenação, possibilidade de solicitar pro de Aracaju da presente. Aguarde. Tá. Firmando o tipo da missão? Te reporte no da Taxi Oscar, por gentileza, altímetro 1012. Channel 6304, pronto, cópia. Autorizado para Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta a Pêndulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5517 no transponto. Channel 63 no 4, apenas confirmando após Momo, voa posição Cogbo. Após Cogbo, voa posição Flock, onde intercepta o eixo da Eurovi e segue conforme. Portão 1-0, chama pronto para o pushback acionamento. Baixou e travou. Mike Gillette, Mike, boa tarde, altímetro 1-0, 1-2, entendido, baixado, travado, continua aproximação, aguardando pista livre. Ciente, Mike Gillette, Mike. No 7 no solo, ao som no 4, direito, 1-2, 1-9. 219-3217. Pode prosseguir para 2075. Gono 075, 2000, ajuste no 012, está livre LS. 2012 e o Gono 075. No 7, boa tarde, fax V Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Azul 6918, desça para o 050. Do aeródromo não interfere na sua aproximação, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero. O vento 100 graus, com no 4 nós. Mike, Juliette, Mike. Juliette, Mike, Juliette, Mike, autorizado. São 3155, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, livre e acionado no portão 05, reporta táxi. Afirmativo, inicialmente reporte na táxi Oscar. Táxi até a Oscar, reporte na Oscar, altímetro no 0 no 2. Temos um saitecho aí já com pouso autorizado na pista no 0. Guardião 04 é a torre? Faz conta. Só para sua informação, temos um colega aí que irá sair no 06, século 17, para o corredor Axé, ok? O Guardião 04, apenas para informação de tráfego. Paciente 04, a coordenação bilateral comigo. Saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perzulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5525 no transpondo. Voo 9280, com 15360, pneus 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, a Perzulu, nomeia. Controle 1208, transponde 5525. Voo 9280, correto, portão 1, chama pronto para o pushback acionamento. Chama, né? Voo no 925. No 925. Que é aguardando instruções do Guardião 06. Salvador, o azul 4198 retornando. Prossiga. Pode fazer mais frequência, né? 251 e 3325. Afirmo, alterne 1260, 1288. 260, 288, obrigado. Azul 6918, desça para 3000, ajustando 012. GLS, gol no 075. Prossiga. Gol 1075 no LS da 10. Torre, 118.95. 18.95, boa tarde.